somos o que somos. Somos o que somos. Cores e valores. Cores e valores. Somos o que somos. Somos o que somos. Cores e valores. Sociedade secreta. Domador de caneta. Vem, sai da reta. Ibiza não é minha meta. Flutuo borboleta. Picando como vespa. Três dedos do chão no Jetta. Mano, tô ótimo. Sem socorro pro Batman. Estoico, lógico, gigante. Vem Mahatma. Arrudas em teógenos, plumas. Mão de Fatma. Sua zia pé copia quem cria. Mas não Batman. Legítimo herdeiro até última célula. Tipo Drogba, Pogba. On the road igual Kerouac. Búfalo como Hulk do Rúfalo. Busco cédula no foco. Igual o UFO, e a multidão incrédula. O asfalto é o palco, placos no take, tio. Augusto de Campos limpos nos tempos das fake news. Cravo no banco, não fico, é clássico, quem que viu? Cabola, eu sou Francis Ford, Coppola no set. Frio, BMs no close, estilo pintura. Chanel no closet, alta costura. Romário K11, tema é fartura. Instagram pra quem tem pose, a rua pra quem tem postura. Valores e valores. What?